cercar as trevas e o abismo a mim chegar. E então no vale da morte eu passar. Se tormentos transpassarem o meu ser,